E aí, tudo bem? Quando você vai ter alguém? Quando decidir já me tem, mas não me escuta, né? Ei, tudo que eu sei é que um dia eu vou ter alguém e vai me querer, eu já sei. Me liguei, já sei qual é. Ei, como você dança, você muda o clima, tudo em mim levanta, que adrenalina. Você não se cansa e ninguém entende, você tira onda. Pena que não quer ser a minha pai, a minha mulher. Essa noite vai, faz o que quiser, pode botar fé, te quero demais. Lembra quando eu andava a pé e ninguém me queria, e você já me olhava, né? E eu fingia que não via. Eu me lembro como era bom, você curtindo o meu som. Dali sabia que era nós. Eu me lembro como era, você me omitia, yeah. Ei, calma, tudo bem. A gente é de uns dias, eu sei. Ei, calma, tudo bem. A gente é de uns dias, ok. Ei, calma, tudo bem. A gente é de uns dias, eu sei. Ei, calma, tudo bem. Ei, calma, tudo bem. Ei, calma, tudo bem. A gente é de uns dias, eu sei. Ei, calma, tudo bem. A gente é de uns dias, ok. Ei, calma, tudo bem. A gente é de uns dias, eu sei. Ei, calma, tudo bem. A gente é de uns dias. De uns dias eu tô te querendo. De uns dias você tá fugindo. Deixa quando eu estiver forgando. Olha só eu evoluindo. Olha só, você é nova e eu sou menino novo. Você tá gostando de festa e eu quero um conforto. Eu quero transar e fuder, fazer um amorzinho com você. Você só pensa em beber, tá com as inimigas sem ver. Brisoei nós dois juntinho, você na cama brisada. Eu bolo o melhor beck do mundo, serve o mundo desgraçada. Ei, calma, tudo bem. A gente é de uns dias, eu sei. Ei, calma, tudo bem. A gente é de uns dias, ok. Ei, calma, tudo bem. A gente é de uns dias, eu sei. Ei, calma, tudo bem. A gente é de uns dias.